eu posso até estar devendo. Perdão, meu bem, eu posso até, quem sabe, estar errado, mas fale um pouco desse mal danado e eu posso até pedir perdão. Perdão, meu bem, eu posso até, quem sabe, estar errado, mas fale um pouco desse mal danado, eu posso até pedir perdão. Perdão, meu bem, eu posso até, quem sabe, estar errado, mas fale um pouco. Amado Batista, o mais amado. Eu sei, meus queridos amigos, que muitas vezes, através dos meus comentários, eu tenho contrariado algumas pessoas e contrariado também alguns interesses. Eu devo confessar a vocês que isso acontece mesmo, é possível acontecer. Porque ao mesmo tempo que existem pessoas que concordam muitas vezes com o que eu falo acerca das coisas erradas que eu enxergo, que eu vejo, que eu assisto, existem muitas pessoas que não gostam, elas detestam, até porque existem um batalhão, mas um batalhão mesmo de criaturas humanas, que elas estão aí no país se dando bem do jeito que as coisas se encontram. Existem milhões de pessoas, milhares de pessoas, que elas receberam, foram gratificadas com dinheiro, com salário, com proteção por partidos políticos, por políticos também das cidades, dos estados, e é evidente que essas criaturas, essas pessoas, elas não gostam quando a gente fala mal de coisas erradas, sobretudo quando o dinheiro que ela recebe vem destas pessoas, vem das práticas ilícitas destes partidos políticos e etc. Então é natural que uma pessoa dessa, que foi beneficiada com cargos, com salários altos, para poder estar do lado dessas criaturas, quando a gente fala mal da situação que nos encontramos, elas não vão gostar. É evidente que um sindicato que recebe 3 bilhões de reais por ano não vai gostar quando eu falo de ladrão, de roubo, de roubalheira, de dinheiro desperdiçado. É também evidente que aquelas pessoas que comandam, né, um exército de sem terras, de sem tetos, estes sindicatos fajutas, estes movimentos fajutas, que só servem para massa de manobra, para manobrar o povo, enganar o povo, levar o povo para este caminho da ilegalidade, da invasão de fazendas, invasão de propriedades, invasão de prédios, em nome de movimentos de sem terras, movimentos de sem tetos, estas pessoas também não se sentem confortáveis quando Edelson Moura fala sobre este assunto, né? Porque certa vez eu falei que se eu fosse presidente da República, as verbas destes vagabundos todas seriam cortadas para beneficiar pessoas de bem, famílias, pais de famílias, crianças famintas. Eu, sinceramente, gostaria muito mais de ver o meu país com uma saúde pública digna do que ver uma instituição como o CUT, sem terra, recebendo bilhões de reais. Eu preferiria que estes bilhões de reais fossem destinados para a saúde pública e não para estes manobristas, para essas pessoas que manobram estes sindicatos, estas instituições, que muitas vezes, já comprovadamente, são tidas como instituições criminosas. Então eu preferiria, mas este é o meu pensamento. E o meu pensamento, eu sei que ele não tem muita relevância, que as pessoas, as autoridades, elas não dão muita relevância a isso. Mas eu preferiria que estes dinheiros que são jogados no lixo, nas mãos de pessoas que não trabalham e ainda ficam recrutando outros que também não trabalham, não é? Que não dão progresso ao Brasil, não dão nenhuma contribuição, né, lógica das coisas à nossa nação. Eu preferiria muito mais que estas verbas, estes dinheiros que são gastos com estes movimentos, fossem gastos com a saúde pública, fossem destinados aos nossos hospitais, porque muitas pessoas estão morrendo, muitas vidas estão sendo perdidas. E muitas vezes eu sei que os meus comentários não são muito aceitos por esses movimentos, por essas pessoas. Mas eu não estou nem aí. Enquanto eu puder dar a minha opinião, eu estarei aqui. Se um concorda, outro discorda, eu sei que isso sempre vai acontecer. Não sou obrigado a entender que a minha palavra é a palavra final, que eu sou a pessoa mais certa do mundo, a pessoa mais certa do universo. Nem sempre isso é possível. Eu entendo isso. Vamos trazer agora Te Quero e Te Preciso. Você se tornou pra mim meu mundo, meu paraíso. Você é tudo de bom, enfim, que eu quero e que eu preciso. Já não sei viver sem você no meu caminho. Não quero mais ficar assim, tão triste, tão sozinho. Vem, vem me trazer todo prazer pra minha paz. Vem, vem me dizer, amo você e ninguém mais. Prazer pra minha paz. Vem, vem me dizer, amo você e ninguém mais. Falando com as paredes, elas não me dizem nada. Então eu volto a te esperar, sozinho na calçada. E vendo que você não vem, me disfarço num sorriso. Sem você não sou ninguém, te quero e te preciso. Vem, vem me trazer todo prazer pra minha paz. Vem, vem me dizer, amo você e ninguém mais. Pra minha paz. Vem, vem me dizer, amo você e ninguém mais.

senhores teremos a seguir algumas informações sobre a nossa viagem. O tempo de voo até o nosso destino está estimado em 10 horas. Lembramos que é proibido fumar dentro dos lavatórios, nas áreas reservadas a não fumantes, em pé nos corredores e nas áreas de serviço. Obrigada. Terça-feira eu fico louco de saudade. E na quinta-feira eu já estou no fim. De repente ela liga do Japão que seu avião tá indo pra Pequim. Com ela o meu coração viaja mundo afora. Por uma aeromoça fui me apaixonar. E ela outra vez chegou, falou comigo agora que hoje me espera pro jantar. Meu amor chegou, está no Brasil, cheia de paixão, louca pra me amar. Meu amor chegou, está no Brasil, cheia de paixão, louca pra me amar. Senhoras e senhores, informamos que já estamos sobre o voo do fora do Brasil e daqui a alguns instantes chegaremos ao nosso destino, onde a temperatura é agradável em torno de 25 graus Celsius. Amado Batista, o mais amado do Brasil. No programa de ontem, nós apresentamos aqui um recado de uma pessoa que está procurando pela sobrinha, a Marisa Cristina. É a Lia Elza Maria Teixeira de Souza. Eu quero repetir o aviso da Lia Elza, o anúncio dela aqui com a gente. Ela é da cidade de Vanderlei, lá no estado da Bahia, e pediu esta gentileza para o Edelson Moura para tentar localizar essa sua parente, essa sua prima. É Marisa Cristina, é a Lia Elza Maria Teixeira de Souza quem pede esta gentileza. E eu naturalmente estou aqui repetindo o recado dela, porque, gente, eu sou um operário do povo, é um operário da população, eu sou um empregado. Eu sou um empregado sem salário. Não tenho salário. O salário que eu recebo é o carinho das pessoas que gostam de nos ouvir. É o carinho das emissoras que retransmitem o nosso programa, não é verdade? Este é o grande salário que a gente recebe. Então, se por acaso você conhecer a Marisa Cristina em Brasília, ela deve estar morando na nossa cidade, transmita este recado para ela que a Lia Elza Maria Teixeira de Souza quer encontrá-la. O telefone é 77, que é o DDD lá da Bahia, 77 99 32 7495, 77 99 32 7495. Tá repetido aí o recado do jeitinho que ela pediu que a gente fizesse, porque caso esta pessoa esteja nos ouvindo, naturalmente vai entrar em contato. E agora, meus amigos, o Amado Batista canta Quem é Você? Quem é você que me escreve cartas de amor, que simplesmente me enfeitiçou, mas nunca quis se identificar? Quem é você? Quem é você que toda noite liga pra mim, que me faz juras de amor sem fim, depois desliga sem me dizer quem é? Não me interessa o que você seja, só o que existe em seu coração. Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza, nada é lindo como a paixão. Quem é você? Me diga logo, seja quem for, quero saber. Estou apaixonado por você. Quem é você? Me diga logo, seja quem for, quero saber. Estou apaixonado por você. Quem é você que toda noite liga pra mim, que me faz juras de amor sem fim, depois desliga sem me dizer quem é? Não me interessa o que você seja, só o que existe em seu coração. Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza, nada é lindo como a paixão. Quem é você? Me diga logo. Seja quem for, quero saber. Estou apaixonado por você. Quem é você? Me diga logo. Seja quem for, quero saber. Estou apaixonado por você. Estou apaixonado por você. Estou apaixonado por você. Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vamos falar um pouquinho da Saúde com Beleza, que é o patrocinador oficial do nosso programa e a empresa que sustenta toda esta retaguarda, né? Toda esta distribuição de conteúdos de rádio inteiramente de graça para todas as emissoras. Então, grande parte dos programas da Rádio Estúdio Brasil são patrocinados pelos produtos da Saúde com Beleza. E de quem é a Saúde com Beleza? É do Edelson Moura. É nossa, é uma empresa que faz parte do nosso grupo, Rádio Estúdio Brasil, TV Estúdio Brasil, Saúde com Beleza, JP Gasques Alimentos. Então tudo isso é um complexo de empresas que vem gerando muitos empregos pelo Brasil afora. Eu falo empregos porque cada representante nosso, ele se transforma no seu próprio patrão. E não deixa de ser, claro, uma fonte de renda grandiosa para as pessoas que distribuem por este país os nossos produtos. Não é somente o óleo de avestruz supremo, nós temos o sebo de carneiro perfumado da Saúde com Beleza, que é o mais procurado e o mais vendido do Brasil, é o melhor sebo de carneiro da nossa existência, que se conhece até hoje, é este sebo de carneiro lançado pela Saúde com Beleza. Também temos o Doce Foi, que é um produto muito vendido, um produto para as dores, não é? Com 7 ervas medicinais que leva para você o alívio das dores. E sem se falar dos shampoos, condicionadores, cremes faciais, cremes corporais, enfim, meus amigos, temos assim muitos produtos para você trabalhar com a gente. Por isso, me permita fazer um convite a você. Você que está aí na sua cidade, nos mais distantes lugares deste país. Ah, eu queria tanto uma renda extra para mim, né? Ganhar um dinheirinho extra. E trabalhando com a Saúde com Beleza, com os nossos produtos, você vai ter a certeza de que estará acertando. Porque, na verdade, as pessoas normalmente, elas começam com muito pouco. Elas começam com 600 reais, com 1.000 reais, com 800 reais de compras. E depois elas vão crescendo. Na vida é assim, meus amigos. A gente não precisa começar grande, a gente começa pequeno. E aí, existe um segredo, que aquelas pessoas que estão trabalhando conosco, elas sabem disso, até porque todas as pessoas que trabalham com vendas, elas sabem que o segredo está em você visitar pessoas, visitar residências, nós temos vendedores que elas mandam as fotos aqui para a gente, saindo para trabalhar com a saúde e com beleza, saindo para trabalhar com o óleo de avestruz supremo. As pessoas mandam as fotos assim no Facebook, no WhatsApp, elas mandam as fotos para o Edelson Moura, pronta para partir, e outras botam assim, partiu, saúde com beleza. É muito bom, é muito gostoso a gente trabalhar. O trabalho dignifica as pessoas. Então, você quer ser uma representante nossa na sua cidade? Ligue para a gente. Veja se ainda não tem um representante nosso aí. Porque muitas vezes a cidade é pequena, só comporta 1, 2, 3 representantes. Tá certo? Nós não entupimos a cidade de representante. Por quê? Porque nós queremos que as pessoas que trabalham conosco, nós queremos que ela ganhe muito, queremos que ela ganhe bem, né? Então a gente não enche a cidade, tá bom? Ligue para o nosso telefone comercial das 9 da manhã até as 18 horas, que é o 61-3532-6993. Existem telefones celulares também. Mas os celulares você pode adquirir, pode conseguir no site saudecombeleza.com.br. Saudecombeleza.com.br. Tá ok? Amado, tá passando da hora de você cantar, amado. O pessoal já tava dizendo, tá falando muito. Cante aí pra gente, Seus Passos na Estrada. Quando a chuva molha a rua, os seus rastros se apagam. Vou tentando descobrir os seus passos na estrada. O meu coração perguntou, falando baixinho pra mim, pra onde a chuva levou os passos desse amor sem fim. Eu vejo meu pranto cair e na correnteza correr. Com a chuva também ele vai procurar você. Molha a rua, os seus rastros se apagam. Vou tentando descobrir os seus passos na estrada. O meu coração perguntou, falando baixinho pra mim, a chuva levou os passos desse amor sem fim. Eu vejo meu pranto cair e na correnteza correr. Com a chuva também ele vai procurar você. O meu coração perguntou, falando baixinho pra mim, pra onde a chuva levou. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Nos dias de hoje, as comunicações entre as pessoas estão bem mais fáceis. Você entra numa página do Facebook, você encontra o Edelson Moura. Você entra numa página da Rádio Estúdio Brasil, você encontra o Edelson Moura, tá lá o nosso site para você se comunicar com a gente.

Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Agora eu vou atender o Benedito. Eu sou o Benedito, moro em Teresina. Sou motorista de ônibus dos transportes coletivos de Teresina e não perco seu programa por nada. Eu e o meu cobrador, que se chama Arnaldo, somos muito fãs do seu programa, Edelson Moura. Gostaria de pedir uma música, oferecendo para o meu amor, Francisca, lá em Santa Catarina, e dizer para ela que amo muito. Oh, que ela volte logo, oh, rapaz. Hein, Benedito? Fica dentro desse ônibus aí, andando para cima e para baixo em Teresina, ouvindo Edelson Moura, pensando lá na Francisca, em Santa Catarina. Dá aquela saudade, né, Benedito? Qual é o amor do Arnaldo? Arnaldo também tem a namoradona, Arnaldo, que é o nosso cobrador aí em Teresina, ouvindo a Rádio Clube, o maior sucesso de audiência em todo o estado do Piauí. Falar nisso, meus queridos amigos, eu estou devendo uma visita à Rádio Clube, estou devendo uma visita à Teresina. Também, meu querido representante Dedé Rezende, é mão de vaca, viu? Não se oferece para pagar uma passagem de avião para o Edelson Moura e para Zélia Maria visitar a Teresina. Dedé, enfia aí, rapaz, a mão na cumbuca e paga uma passagem aí para o Edelson Moura e para a Teresina. O que é que você vai fazer, rapaz? Com tanto dinheiro que você está juntando? Ei, Dedé! Você é um cara, um abraço grande a todos vocês aí de Teresina, nosso representante Dedé Rezende, meus colegas da Rádio Clube. Gente, eu amo vocês, mesmo sem conhecê-los, por todo este tempo desta parceria tão saudável, tão importante para o público do Piauí. Esta é uma parceria que deu certo, não é mesmo, meus amigos da Clube? Vamos trazer essa música bonita do Amado Batista, oferecendo a todos os meus queridos amigos e ouvintes, aí da nossa Teresina, vitamina e cura. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Só de te ver acho que vale a pena. Ai de você se eu te puser as mãos. Esse teu corpo de pele morena me envenena de excitação. Eu tô que tô e ninguém me segura. Tô muito louco, tô de alto astral. Você é minha vitamina e cura, minha mistura de bem e de mal. Meu coração bate mais excitado, meu corpo vibra de tanto querer. O teu pedaço de amor e pecado é o lugar que eu quero comer. Meu coração bate mais excitado, meu corpo vibra de tanto querer. O teu pedaço de amor e pecado é o lugar que eu quero comer. Só de te ver acho que vale a pena. Ai de você se eu te puser as mãos. Esse teu corpo de pele morena me envenena de excitação. Eu tô que tô e ninguém me segura. Tô muito louco, tô de alto astral. Você é minha vitamina e cura, minha mistura de bem e de mal. Meu coração bate mais excitado, meu corpo vibra de tanto querer. O teu pedaço

Obrigado a vocês de Brasília, esta população maravilhosa de 4 milhões e meio de habitantes, desta cidade gigantesca, que confere ao Edelson Moura o maior índice de audiência já registrado no rádio. Olha, eu comecei de mansinho, como quem querendo e não querendo, né? Devagarzinho eu fui voltando através da Rádio JK, e devagarzinho eu fui voltando, e hoje, graças a Deus, despontamos das 5 às 7 da manhã como uma das maiores audiências do rádio brasiliense. Isso me enche de prazer, me enche de orgulho, de muita alegria. Muito obrigado a todo o público de Brasília que sintoniza a JK, a emissora sucesso da cidade. Tchau, Brasil! Você acabou de ouvir programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vem aí, mais um campeão de audiência. Fique ligado!